Vitor Delta, decolagem autorizada, piscina 7, vento 050 graus, 059. Juliette Serra Tango, autorizado ingresso, pista no 7, chama pronto para decolagem. Lima Vitor Delta, decolada 03, chame controle, Salvador 119, decimal 8. 19-8, obrigado. Delta, estão confirmando o manterá 1 no mil pés até farol da barra ou liberação do controle, corredor a chave. Desvio de voo 260, via saída São Bruno. 260, São Bruno, Lima Vitor Delta. Terra Tango, decolagem autorizada, pista 7, vento 050 graus, 059. Tango Lima, Vitor Delta, autorizado, voar direto para China. Direto, comandante Tuba, Lima, Vitor Delta, obrigado. Juliette Serra Tango, decolado 205, chame controle Salvador 119, decimal 8. Boa voa, boa voa. Bom dia, Amazonas, Júlio, Oscar, Pango, Batalha, Dona Sol, Comandante Rodolfo, Fernando, Fernando Rodolfo. Batalha, Júlio, Oscar, Pango, bom dia, prossiga no corredor. Achei a meu pé e me aguarde para a função. O meu Oscar Martins, para fim condições visuais, na prova do farol de Itapuã, o ajuste em Salvador 1013, retorne a frequência do controle a 20 milhas. Agora a torre, 198, decimal 6. 1-1-8-6-6-3-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1 Tá na 6312, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Autorização 6312. Tratando de Leste Serratão, gostaria de manter no vídeo, vou usar o 65. Autorizado, para a gente ir atrás de Leste Serratão. Muito obrigado, eu tirei a Oceana 6312, no solo 110, direita Foxtrot, chama controle solo 121, décima 1. 211, 6312, obrigado. Solo, bom dia, 6312, Oceana 6312, autorizado, táxi para o pátio principal via Alfa Juliette, portão 002. Alfa Juliette, portão 02, com 6312. Vamos de novo para Delta, chame o centro Recife, em 128, decimal 35. 1235, Recife, em 128. Delta, vamos de novo para Delta. Você está voando direto, Léo? Léo, não foi possível confiar a sua transmissão, está uma clareira 2. Ponte para Bom Jorge, com a Mike Yankee, desça para 500 pés, ajuste, permanece no 0-3, reparte no através do parque que eu estou a sentindo agora tão rindo no 8 do final mesmo. Papa Romeo, Oscar Mike Yankee, 2 Salvador. Oscar Mike Yankee, autorizado cruzamento final, pista no zero. Chame final, pista no zero, circuito pela direita. Autorizado cruzamento 1 0, vai chamar na final da hora, Oscar Mike Yankee. Autorizado, Serra Bravo, Quilo Papá, via Upper Zulu 1 0, Pubave, Upper Zulu 1 6, Posmo. Pode sair direto com o FIS. Showmod, pode conforme rota do plano de voo. Nível de voo, 320. Saída Sanvo, Uno, Leda, Motiva. Decolada 1-0, primeira curva, direita, transponder, 5-1-1-7, frequência do controle, Salvador, 1-1-9-8. Correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Posição 01 do pátio principal. Afirmativo, confere os letras da tomba. Oscar Mike Yankee, avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 050 graus, 059. Autorizado pouso para o Oscar Mike Yankee, com o 7 despachado e travado. Kian, que não falou os dois sites, tá? Autorizado táxi Del Pátio 4, estacionar a frequência livre. Batendo José Serra, tendo serviço, radar encerrado, 5,7 milhas, sudoeste de Salvador. Chama agora o controle, Ilhéus, 120.1. Estacionamento, azul 2796. Azul 2796, pátio 3, autorizado para o chibé, acionamento, reporte pronto para o táxi. Reportado para o táxi, 2796. Azul 2796, vai me retorno para o Tite. Azul 2796, sete, viremos fazendo a manifesta. Até a posição. Ok, mantendo a posição. 796, tem um motivo por que vai retornar para o gate? É, eu chamei o mecânico aqui na aeronave, ele está vindo aqui falar comigo, né, que tem um problema aqui no nosso sistema de. A gente vai chamar para a gente, já te informo novamente. Azul 2796, nossa POB 54, 3 horas e 15, eu estou indo uma fila. Azul 2796, ataque autorizado até a saída do pátio 3, manter a posição e aguarde para ingresso no pátio principal. Até a saída do pátio 3, aguardar para ingresso no pátio principal, Azul 2796. Juliette, Papatango, Vitorinha Juliette, vamos ser um cosquilo, confirme o horário da notificação. Nós achamos a 6311, no controle Salvador, firme de identificação da sua via chegada a Ponce para o nível de voo 050, ajuste ao alfímetro 10113. Gente, aguarde. Posição na entrada do pátio 2796. Azul 2796, fique atento ao início do táxi do Embraer da companhia, no através do 4. Após o mesmo, está segmento para a ponte de espera da pista 10. Quando pronto, chame a torre 1118, decimal 612, ao ajuste de altímetro 1013. Gente do ajuste, acompanha a Juliette. O Azul 2796 chama na torre no ponto de espera 286, no Embraer. Salvador para 10 lá para lá. Vamos para o com 120 a bordo. 355 também, cara. Azul 4299, copiado 120 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera, pistão 0 via táxi em Índia, quando pronto chame a torre, 118, decimal 612, ajuste de altímetro 1013. Autorizado, Salvador para a Serra, November Charlie Lima, via corredores, decola 17, curva direita, mantém 1 mil pés no corredor Axé até o farol da barra, aciona 0160, frequência do controle Salvador, 119, decimal 612. Oi Salvador, muito bom dia, Azul 2796, pode ficar. Azul 2796, mantém um ponto de espera. Até não. Vitor, Índia, Juliette, o controle 119, decimal 8, copiado 0213 de autonomia. Vitor, Índia, Juliette, o procedimento foi correto, acionamento, táxi de decolagem, torre 118, decimal 612, ao ajuste de altímetro 1013. O 2796 autorizado ali em manter tipo na 0. Mantemos 0, 2796. Autorizado de Salvador para Serra Bravo, Golfe Romeo, via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível de voo 340. Saída Sambo 1, Leda Motiva, decola 10, primeira curva direita, transponder 5123, frequência do controle de Salvador 119, décimo 8. Cotejamento foi correto, aporte pronto para o puxo de acionamento no portão 09. Portará no portão 9. Samba 1, 1 no Mótima, 320 nível 4, 2 na caixa. Azul 2796, decolagem autorizada, pistão 0, vento 050 graus, 059. Autorizado, decolagem, seu 2796. 796, decolada 44, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem sobre a saída Conde para o meio de voo 170. E a Conde para 170, Azul 2796. Na 311, está autorizada a final do procedimento ILS XY no 0 do separador 2 no 10, voltímetro 1 no 0 no 4, reposto estabilizado. Trem de Juliette, táxi autorizado, chame no ponto de espera da Oscar, QNH 1014. Fala Salvador, tá 3179, posicionamento, portão 9. Seu 3179, portão 09, autorizado, pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Vitorinho de Juliette, autorizado a alinhar e manter, chame pronto para decolagem. Controle Salvador, acima identificação, está autorizado a chegar ao voo médio 1, no altímetro 1-0-4, reporte no ideal descida. Teste, desça para o nível de voo 050, azul 9140 na proa de voo médio. É o número 2, o azul 9140, contato radar agora 57 milhas sudoeste de Salvador. O tráfego número 1 está agora 1 ou 2 milhas para a posição Duna. Decolada 1-0, primeira curva, esquerda, transponder 5135, frequência do controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado então, 3-0, atenção, 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- Portão 02. Patango, Whisky, Kilo, Zulu. Confirma o horário da notificação. Peter e Juliette, decolar 949, chame na vertical do farol de Itapuã. Sente duas milhas. Celso está autorizado, o azul 2796. Autorizado, 2796. Boa tarde, 3179182 a bordo, 4 horas, confirme. Então 3179, copiado 182 a bordo. táxi autorizado para o ponto de espera, pista no zero. Quando pronto, chame a torre 1187162 e ajuste no 014, segue via Pátio 1 e táxi a Índia. Pátio 1, Índia, ponto espera 024, está 3179. Seu ponto espera é 186, né? Ah, sim, 1187162. Azul 4299, chama agora o centro Recife 128, decimal 35, caso negativo 125, decimal 1. 2835, Recife, bola, caso 4299. Sr. Índia Juliette, chama e controle 119, decimal 8. Papatango Victor, Índia Juliette, controle Salvador, mantém com seus olhos, corredor a Shelter, metrô 1014, reporte, fora da barra. Alfa Cabiteiro no zero, Chanel 6611. Chanel 6311, completa sinal, chame torre 118, decimal, meia dúzia, altímetro agora 1014. 8,6, já. Papatão, esquilo do Lu, pronto, cópia. Chanel 6311, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Mandando autorização de pouso, 1. 014. Azul 9140 está autorizada a final do procedimento ILS, que foi puxando a 0, desceu para 2.000 pés, altímetro 1014, reporte visual avancista. Tem copiado, está autorizada a final do procedimento ILS, o ISCA desceu para 2.500 pés, reporte estabilizado. Acionamento, táxi da colagem, chame a torre 118, decimal meia dúzia. Exclusivo, acionamento a critério, chama para o táxi. Puxa 6311, nave estado, pouso autorizado, pista no zero, vento 060 graus, 059. É, desculpa, foi sobre modulado. Puxa 6179, ponto zero pronto. Puxa 6311, pouso autorizado, pista no zero, vento 050 graus, 059. Autorizado, pouso, cabeceira no zero, 6311. Tá 3179, bom dia, mantém um ponto de espera. Mantém ponto de espera, tá 3179. Esquilo Zulu, táxi autorizado, chama do ponto de espera da Oscar, QNH 1014. No 79 autorizado ali, aí mantém pista no zero. Ele mantém no zero, tá? 3179. 2 quilos Lula, autorizado em ingresso pista no 7, chame pronto para decolagem. Oceania 6311, no solo 55, direita Fox Trot, chame controle solo 121, décima 1. 211. Salvador, bom dia, Oceania 6311, bom dia. Pegue táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette, 611. Rapaz, o Vitor de Juliette mantém o número 10, frequência de informação com os traços locais. American Airlines 229, clear descent to 4000 feet, apenas 01014. 172, West transferência, na minha escuta. Mantendo escuta, é 57 graus, tiro voo. San 3179, decolada 57, chame controle Salvador 119, décima 8. 198, bom dia, obrigado. San 3179, cruza 1800, não se escuta. San 3179, vou para o nível 320 via saída, salvo 1, transição ótima. Sessão do 32, volta 3179. Vai aguardar a liberação do portão 02. Identificação dessa via chegada bom, para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 04. Luiz Pilo Zulu, bom dia. Mantenha condições visuais no pé no corredor Axé, reforça a da barra. Confirmando direto Cairu. Já apresento voo direto Cairu, sua para 2500 pés, o Luiz Pilo Zulu, reporte livrando a CTR. American Airlines 229, clear Airlines final approach runway 10, descend to 2000 feet, open ferry 1014 for runway inside. Okay, clear down to 2000 feet, and we're with 30 degrees from touching the ILS X-ray for 10, 44 near 45 American 59. colega do controle, o 9140 estabilizou. Azul 9140, chama agora a torre, 118 versão 95, tem um morfoso. 1895, bom trabalho, colega. Torre, bom dia, azul 9140, final, baixa travada. Nove um no 40, na escuta. Qual a frequência da torre mesmo por 9140? Seu colega do controle errou, é 118 decimal, meia dúzia. 18,62, eu copiei errado aqui, obrigado. Para o ponto de espera da pista no zero, via táxi Índia, quando pronto, torre 118, décimo 62, ajuste de altímetro 10014, confirma a autonomia. 4 horas para pista, 014, autorizado, ponto de espera 2612, e a torre 1613, 12.